não é difícil. Falam sem saber, vão chamar minha vida de fácil. Sonhos do bairro que tombam na rua por culpa do golpe. Vários morreram, mataram em meio a uma guerra eu nasci. Os de conta de canto pra dizer que o que eu faço não é difícil. Falam sem saber, vão chamar minha vida de fácil. Sonhos do bairro que tombam na rua por culpa do golpe. Vários morreram, mataram em meio a uma guerra eu nasci. Minha trajetória é notória, não siga nenhum dos meus passos. Comprei casa, comprei carro, moto, cumpri os prazos. Paulo Laço deixei de usar. Tudo vaidade, vaidade, a prosa vocês querem escola. Vou fazer pra formar, falam que sabem, não sabem de nada. Nunca vão saber sem amor a fama que dura um tempo. Te abandona por qualquer estupidez, tipo um sequestro na mãe do... Mãe, voltei a traficar, de segunda a segunda tem baile. O galo vai cantar. Eu falei que ia sair pra vencer, eu não falei que eu ia voltar. Fazer promessa é se comprometer, acordos são feitos pra se quebrar. Eu tenho que botar pra fuder, eu tenho como, mas nem pra quebrar. Falam que sabem, não sabem de nada, não, nunca vão saber. Fama e fama, o ego animais em jejum, observam-se. Falam que sabem, não sabem de nada, nunca vão saber. Fama e fama, o ego animais em jejum, observam-se. De canto pra dizer que o que eu faço não é difícil. Falam sem saber, vão chamar minha vida de fácil. Sonhos do bairro que tombam na rua por culpa do golpe. Vários morreram, mataram em meio a uma guerra, eu nasci. Os de conta de canto pra dizer que o que eu faço não é difícil. Falam sem saber, vão chamar minha vida de fácil. Sonhos do bairro que tombam na rua por culpa do golpe. Vários morreram, mataram em meio a uma guerra, eu nasci. Colô é o gera, confio na força do som. Colei na favela, bandei a capela, elevo. Até fica bom pro puto, tá, vou fazer pra bater por de conta no que. O que alegar, elevo o level só pra eleger um novo lugar. Eu falei que ia sair pra vencer, eu não falei que eu ia voltar. Fazer promessa é se comprometer, acordos são feitos pra se quebrar. Eu tenho que voltar pra fuder, eu tenho umas lei pra quebrar. Falam que sabem, não sabem de nada, nunca vou saber. Fama e fama, o ego animais em jejum, observam-se. Falam que sabem, não sabem de nada, nunca vou saber. Fama e fama, o ego animais em jejum, observam-se. Os de conta de canto pra dizer que o que eu faço não é difícil. Falam sem saber, vão chamar minha vida de fácil. Sonhos do bairro que tombam na rua por culpa do golpe. Vários morreram, mataram em meio a uma guerra, eu nasci. Os de conta de canto pra dizer que o que eu faço não é difícil. Falam sem saber, vão chamar minha vida de fácil. Sonhos do bairro que tombam na rua por culpa do golpe. Vários morreram, mataram em meio a uma guerra, eu nasci. Ba, ba, ba, ba, ba, ba.